Se você soubesse a falta que faz, voltaria logo, não me deixaria só. A gente dançando no abismo, no meio do caos, por entre os escombros, seria legal. Oh, baby. A coreografia seria maior que nós dois, uma dança esquisita, estranha, sem fim. Por entre as cinzas, as pedras, os mortos no chão, a gente dançando seria tão bom. Sem nada no bolso, sem sonhos e sem violão, a gente dançando na rua sem som. Pedaços de braços, de pernas, cabeças também, e a gente dançando por entre os vãos. Apocalipse, a fome, o ponto final. O lixo da história é agora, é aqui. Bula de remédio, uma barba, a pluma de um cão, pedaço de um dedo, projéteis, canções. Oh, baby, olha a paisagem. A poesia que emana das ruínas. Meu corpo junto ao teu. Um instante, a linha contínua, sem antes nem depois. Se você soubesse a falta que faz, voltaria logo, não me deixaria só. A gente dançando no abismo, no meio do caos, por entre os escombros, seria legal.